Esta é a receita mágica. Faz crescer água na boca. É só dizer a palavra mágica. Guloseima fica pronta para uma dose redobrada. Ou até mesmo exagerada. É preciso um caldeirão e um dente de leão, uma semente de jasmim e dois grãos. Juntar duas folhas de alecrim e preparar um refogado para juntar tudo no palavra mágica. Guloseima fica pronta para uma dose redobrada ou até mesmo exagerada. É preciso um caldeirão e um dente de leão, uma semente de jasmim.